Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, o 30º domingo do tempo comum hoje, com a participação do seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia. Obrigada por se juntar à nossa emissão nesta manhã fria, podemos dizer assim, também marcada pela chuva. Ainda assim, temos palavras de esperança para transmitir a quem está do outro lado. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Antena Boa Nova. De facto, o mau tempo está para ficar. Para ficar. Mas também, ao mesmo tempo, é necessário, não é? Exatamente, é necessário. É importante a chuva, desde que não faça estragos, que por vezes somos surpreendidos com eles nas televisões. Às vezes até achamos que estamos aqui num cantinho, não é? Mas o que é certo é que a chuva é cá precisa. Esperemos que venha calminha, como se pede, para que não haja qualquer tipo de estragos a registar. Seu padre, vamos então olhar daqui a pouco para a liturgia de domingo, dia 29 de outubro. Vamos olhar, e temos vindo a falar já nos últimos programas, sim, nos últimos programas da Rádio Boa Nova, no Sínodo, onde também marcou presença o seu bispo de Coimbra. Ainda na semana passada, o seu padre António também aqui partilhou connosco aquela que foi a mensagem transmitida pelo seu bispo. O Papa fez uma intervenção com críticas ao clericalismo e ao carreirismo que também se verifica na Igreja. Sem dúvida, nós estamos já na fase final da conclusão desta primeira fase do Sínodo dos Bispos, que reúne vários bispos. Ainda está a decorrer, não é? Ainda está a decorrer. Ainda está a decorrer, sim. Terminará no próximo domingo com a missa de encerramento presidida pelo Papa Francisco. Mas eu hoje trago-vos aqui parte de um discurso que o Papa Francisco fez na passada quarta-feira, a segunda reunião geral, com todos os participantes, e no qual ele fala de dois temas, não é? Fala deste clericalismo e carreirismo na Igreja e no papel fundamental das mulheres na Igreja. Eu começaria por esta primeira parte do clericalismo e vou passar a citar mesmo o que o Papa Francisco diz nos discursos. Ele diz que muitos membros do clero ultrapassam o seu serviço e maltratam o povo de Deus. Desfiguram o rosto da Igreja com atitudes machistas e ditatoriais. O nosso Papa gostaria que os membros do clero olhassem para o seu ministério não apenas e exclusivamente só de poder, mas sobretudo e particularmente de serviço aos outros, não é? Padre, quando é o próprio Papa a fazer este olhar, não é? Interessante que seja ele próprio a alertar os membros da Igreja para esta situação, quando ele é o chefe máximo e, portanto, é contra este carreirismo e esta maneira, se calhar, esta forma superior como membros da Igreja olham para o povo. Sem dúvida alguma. Isto também deve-se devido ao facto de a Igreja também ser, pelo menos na sua hierarquia, constituída maioritariamente por homens. Uhum. Porque se houvesse, digamos assim, um equilíbrio nos géneros, se calhar este poder e este autoritarismo não existia assim tanto, não é? Como o próprio Papa Francisco diz. Eu continuava o discurso porque é interessante. Ele diz o seguinte: é a grande derrota que nos leva ao clericalismo. Isto com muita pena e escândalo. Basta ir às alfaiatarias eclesiásticas de Roma para ver o escândalo de jovens sacerdotes experimentando batinas e chapéus eclesiásticos, ou albas e roquetes com rendas. Ou seja, não é o facto em si dos jovens sacerdotes se interessarem por esses ornamentos que está à base da crítica do Papa. Fazem parte. Mas também, não é? Fazem parte. Fazem parte. É ver isso como o mais importante e o mais essencial, o que não é, não é? Isso é apenas, digamos assim, a casca. O que interessa é o interior. não é? O poder do serviço ao próximo, independentemente daquilo que vista. Aí há uma grande... É sempre importante o padre ter um sinal. Eu defendo um pouco isso. Permita-me que lhe diga que aí conseguimos ver bem a diferença entre esses sacerdotes, jovens sacerdotes que vão às alfaiatarias, com os sacerdotes missionários, que vão em missões para terras e países mais desfavorecidos, onde sabe Deus em que condições por vezes lá estão a exercer as suas missões, não é verdade? Sem dúvida alguma. Temos o exemplo de São Francisco Xavier, que foi evangelizar para a Índia, e ele, a forma que ele encontrou para que a evangelização corresse da melhor forma possível foi vestir-se como aquelas pessoas, como os autóctonos daquela região, não é? Verdade. E a pouco e pouco o evangelho foi fluindo, digamos assim. Aí está, de facto, vê-se aí de facto essa diferença e se calhar também por aí estas palavras. Eu gostaria de continuar mais um bocadinho o discurso, é interessante. Diz-nos ainda o Papa, e passo a citar: o clericalismo é como um chicote e uma forma de mundanidade que suja e provoca dano ao rosto da Igreja e escraviza o santo povo fiel de Deus. Portanto, está aqui uma mensagem clara de que o Papa Francisco quer levar para diante esta erradicação do autoritarismo e do clericalismo e carreirismo na Igreja, não é? Não é um discurso que é novidade do Papa Francisco, porque desde 2013, desde que o Papa Francisco foi eleito, que tem vindo, digamos assim, a falar muito desta problemática, que em vez de chamar mais irmãos e irmãs à vivência e à prática da fé e dos sacramentos, afasta. Não é? Digamos assim. Portanto, diz ele: gosto de pensar na Igreja como este povo simples e humilde, que caminha na presença do Senhor, o povo fiel de Deus. É curioso, não é? Simplicidade e humildade acima de tudo. Não é? E não só ficarmos pelo invólucro, pela casca, não é? Depois, ao falar da importância da mulher na Igreja, ele diz-nos que ela é fundamental para a transmissão na fé, no que diz respeito ao chamado dialeto feminino, não é? As mulheres têm uma forma especial de comunicar, não é? Tem que algumas falham um bocadinho aos homens, mas poderá enriquecer os homens, não é? Poderá enriquecer os homens. Esta questão da igualdade de género não a podemos ver só do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político. Temos que ver do ponto de vista humano. É importante. Aliás, a presença da mulher na Igreja sempre foi em maior número que os homens. É um facto. É pena é que a Igreja, a pouco e pouco, só agora é que está a perceber e a valorizar o papel da mulher na Igreja. Quem é que faz a limpeza na Igreja? Quem é que ornamenta os altares? Não é? A maior parte é 99,9%, quer dizer, são mulheres também. A maior parte, não é? Dos catequistas são mulheres, não é? Pessoas que gratuitamente e desinteressadamente prestam serviço à comunidade cristã, não é? Quer dizer, têm que verdadeiramente ser valorizadas e têm que se lhe dar uma verdadeira voz, mesmo que às vezes os homens não concordem com elas, não é? Também pode acontecer. Exemplo disso, senhor Padre. Mas isto faz parte. Claro, exemplo disso é então também a presença das mulheres neste sínodo, não é? Claro. Portanto, estão presentes no sínodo 365 votantes, dos quais 54 mulheres com poder para votar. De voto. Portanto, isso já é um sinal, já não é? É um sinal muito importante no que respeita à participação das mulheres. É o início de um caminho neste sentido, não é? Portanto, estamos só na primeira fase, virá a segunda fase e esperemos que depois o sínodo tenha ou crie este hábito de realização e de organização. Uhum. O sínodo acontece de quantos em quantos anos, Sr. Padre? Todos os anos? Não. O sínodo normalmente é convocado pelo sucessor de Pedro, pelo Papa Francisco. Não tem, né? Normalmente tem uma temática regular em específico, né? O Papa Francisco convocou há uns anos atrás o sínodo dos jovens, que depois deu aso à preparação das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. O tema do sínodo é acerca do sínodo. Este ano. O tema é a sinodalidade. Está-se a refletir a própria forma e a própria estrutura do sínodo. Do sínodo, muito bem. Que tem sido diferente. Portanto, mas não tem regularidade definida, não é? Quando o Papa entende. Quando o Papa assim entender. Sim, sim. Já houve há uns anos atrás com o Papa Bento XVI o sínodo sobre a palavra de Deus, por exemplo, sobre a Sagrada Escritura e a importância para a vida dos cristãos, etc., não é? Muito bem. Aliás, devo dizer que o Papa Francisco, pelo menos nestes últimos 5 anos, tem nomeado muitas mulheres para cargos de relevo na Curia Romana, portanto, o que também mostra um sinal e um reforço da presença feminina no Vaticano, uhum. Que é importante, que é essencial. E é sempre bom nós termos sempre uma opinião feminina. Também que concordo. É diferente, que é diferente, não é? Normalmente é colocada com mais ternura, com mais afeto, com mais ponderação. O homem tende a ser um bocadinho mais senhor de si, não é? Digamos é assim. Eu falo por mim, não é? Quer dizer, é diferente, é bom que então haja este maior desenvolvimento das mulheres. Sobre o sínodo, o senhor padre pretende dizer mais alguma consideração ou avançamos para a Igreja em Portugal? Podemos avançar para a Igreja em Portugal, sim. Avançamos então para a Igreja em Portugal. Destacamos, seu padre, o encontro ibérico das comissões episcopais da comunicação social que decorreu em Viana do Castelo. Na ocasião, os bispos de Portugal e de Espanha considerarem que só a antecipação informativa evita as fake news, e tanto se tem falado das fake news. Sem dúvida, já que estamos neste contexto de média, precisamente aqui, achei pertinente falar um pouco desta notícia. Este encontro passou um bocadinho à margem das nossas notícias nacionais, mas gostaria só de fazer aqui uma contextualização. Já desde há alguns anos que há uma parceria entre a Comissão Episcopal da Comunicação, quer dos bispos de Portugal, quer dos bispos de Espanha. E de ano a ano vão trocando os locais destes mesmos encontros. Um ano em Espanha, outro ano em Portugal. Portanto, este ano calhou à Diocese de Viana do Castelo acolher este encontro. Eu creio que seja dos maiores calcanhares daquilo da nossa Igreja, o problema da comunicação. Notou-se bastante com esta questão da problemática dos abusos sexuais na Igreja, mas não só. Também no âmbito litúrgico, eu vou sentindo, e às vezes as pessoas também me fazem sentir isso, não é? Os nossos irmãos e irmãs, que nem sempre a linguagem que nós utilizamos nas homilias são as linguagens mais acessíveis e mais compreensíveis por parte daqueles que nos estão a escutar, não é? Sim, é preciso perceber os contextos, não é? É preciso perceber os contextos, é preciso termos algum bom senso em opinar, digamos assim, porque hoje toda a gente opina, não é? Desde que os comentadores passaram, em vez de ser só um, a serem 3 ou 4 ao mesmo tempo nas nossas televisões. E depois esses comentadores moldam um bocado as opiniões, é subjetivo também. É tudo muito, quer dizer, aquilo que antigamente era mais objetivo, hoje tornou-se demasiado subjetivo. E a Igreja tem que aprender, digamos assim, entre aspas, inculturar-se também nestes mesmos meios de comunicação, dessa mesma forma, se assim for. Uhum. Dessa mesma forma, não é? Aliás, nós tivemos um exemplo agora com este rejuvenescimento do grupo da Renascença Multimédia, não é? Com a força do cardeal América Guiar, que, pronto, provocou ali uma ligeira modificação, uma ligeira modernização do grupo Renascença. Como certamente sabem, a Renascença é constituído por 3 rádios, a Mega Hits, a RFM e a Rádio Renascença, não é? São, digamos assim, médias ligados à Igreja Católica, com 2 associados, quer a Conferência Episcopal Portuguesa, quer o Patriarcado de Lisboa, e que tem andado a pouco e pouco a trabalhar também nesse sentido, não é? No sentido de melhorar a comunicação. Nós não podemos hoje falar para pessoas de há 50 ou 100 anos atrás. Temos que falar para pessoas do século XXI. Exatamente. Deste tempo, com uma linguagem apropriada, tendo sempre em atenção que a palavra de Deus é imutável, não claro. Muda, mas adapta-se. Eu gosto sempre de pegar naquelas palavras do São João Paulo II, a Igreja, a questão da nova evangelização, novos métodos, novas linguagens, novos ardores. né? Que é algo que ainda está por concretizar da parte da nossa Igreja e que foi refletido precisamente neste encontro. Diz aqui um dos interlocutores, um dos bispos que estiveram presentes: muitas vezes a Igreja vai atrás da agenda em vez de ser ela própria a produzir, afirmando que é necessário abrir as suas portas e que deixe que a comunicação flua. Nós normalmente, nos nossos meios ligados à Igreja Católica, vamos a toque de caixa daquilo que os outros dizem, ou o Público, ou o Expresso, ou o DN, ou o JN, etc. E não temos aquela capacidade de irmos à frente e sermos nós a propor, digamos assim, a divulgação dessa mesma notícia em primeira mão. É isso mesmo. Claro, tem que haver essa iniciativa. Tem que haver esse espírito de iniciativa, sermos ousados, sermos criativos na mensagem comunicativa que queremos transmitir aos outros. Não é? É, e isso nem sempre acontece, não é? É um dos grandes calcanhares daquilo da Igreja, que eu sinto, mesmo sendo padre, sinto muito. E as gerações renovaram-se, a maneira de comunicar também. Portanto, os jovens de há 50 anos, como disse o padre, já não são os mesmos jovens. Claro que não são os mesmos, os mas jovens no sentido agora já não são os jovens do exatamente, tempo, já a falar não são, já não são, não é? Portanto, não a Igreja também tem que se adaptar e também neste nível da comunicação para chegar às pessoas. Seu padre, no que respeita aqui à nossa realidade também, se prepara a solenidade de Todos os Santos, já na próxima semana, portanto dia 1, dia Todos os Santos, na quarta-feira, estão previstas celebrações e romarias aos cemitérios, como é habitual. Sem dúvida, e gostaria de enumerá-las, são algumas. Muito bem. Portanto, eu começaria pela Eucaristia, a bênção dos cemitérios paroquiais, das igrejas principais, no dia 1 de novembro. Portanto, haverá Eucaristia, portanto, às 8h30, os horários vão mudar, portanto, começamos a meia hora mais cedo, em vez de começarmos às 9, começamos às 8h30, portanto, haverá Eucaristia na Lagiosa e São Pai de Gramaços, seguida de Romaria aos respectivos cemitérios. Depois, às 10h30, Eucaristia seguida de Romagem ao cemitério, em Lagares e Oliveira do Hospital. Ao meio-dia e um quarto, Eucaristia no Seixo e Travanca, portanto, e respectiva Romaria aos respectivos cemitérios. 15 horas, Eucaristia na Paróquia do Herval e Lagos da Beira, com a respectiva Romagem. E às 16h30, missa na Igreja da Bobadela e de Marus, Igreja Matriz, com a respectiva Romagem ao cemitério. Portanto, este vai ser um trabalho partilhado, não é? Entre si e o seu padre António. Vai, sim. É? E também teremos aqui a ajuda do diácono José Esteves, que também nesse mesmo dia não irá participar na Eucaristia, mas irá proceder à bênção de todos os outros cemitérios das capelas anexas. Muito bem. Que são muitos. Uhum. Portanto, o horário, nesse mesmo dia 1 de novembro, é o seguinte: 9 horas, Sobreda; 9h30, Valtorto; 10 horas, Seixas; 10h30, Felgueira; 11 horas, Aldeia Formosa; 11h30, Vila Franca; meio-dia, Póvoa de São Cosme; 15 horas, Fiais da Beira; 15h30, Andorinha; 16 horas, Negrelos; 16h30, o cemitério da Chamusca / Póvoa das Quartas. Isto é uma missão do Sr. Diácono. Do Sr. Diácono, portanto. Vai ter um dia muito longo, muito não longo, é? Muito longo, é verdade. Mas é este espírito de missão, não é verdade, que se propõe, de facto, mas este é um dia em que a generalidade da comunidade dá grande importância, não é? E costumam participar nestas romagens aos cemitérios. Pelo que eu tenho constado nestes últimos 3 anos que estou cá com os oliveirenses, eu creio que será o dia que as pessoas vêm mais à missa. Exatamente. Até mais, pelo menos daquilo que você diz, até mais do que o Natal e a Páscoa. Uhum. É porque vêm muitos familiares do estrangeiro, de Lisboa, do Porto, para participar, vir velar os seus entes queridos, sim, e aproveitam para depois participarem também nas Eucaristias, sim. Portanto, é um dia que a comunidade dá grande importância. Seu padre, pode explicar um bocadinho o que é esta solenidade de Todos os Santos? Portanto, a solenidade de Todos os Santos, portanto, é um dia exclusivo para louvar e bendizer aqueles que foram o exemplo e o testemunho da vivência da fé cristã. Uhum. É claro que nós, sobretudo em Portugal, celebramos com mais pompa e circunstância. Porquê? Porque é feriado. É? Supostamente aquilo que as pessoas celebram no dia 1 já foi retirado este feriado e agora reposto, entretanto chegou a ser retirado do calendário dos feriados. Sim, foi esse e foi o corpo de Deus. Sim foi. Agora voltou. E graças a Deus, ainda bem. Sim, foi assim algo que nos perturbou um bocadinho. Nós cá em Portugal aproveitamos o dia Todos os Santos para comemorar os fiéis defuntos. Porquê? Porque é feriado. Uhum. Porque o dia propriamente dos fiéis defuntos é o dia a seguir, o dia 2 de novembro. Uhum. Mas como é dia de trabalho, normalmente as pessoas preferem aproveitar o feriado para esse efeito. Muito bem. E há que valorizar, não é? Nós, digamos assim, recordamos os santos que já estão no céu, não é? Fazendo parte do coro celestial, lá com os arcanjos e os anjos, e louvamos também os santos que caminham na terra. Exatamente. Né? Também ainda há muitos homens e mulheres de boa vontade que ainda se esforçam por serem santos, não é? Há algumas dificuldades, mas vão se esforçando, não é? Muito também, bem. Eu olho um bocadinho para este dia, por isso, os santos que já estão no céu e os santos que ainda caminham na terra. Pronto, né? Digamos muito assim. Bem. É uma forma também de olharmos para este dia. Portanto, o Sr. Padre já elencou aqui as celebrações que vão acontecer nesse dia 1 de novembro. Antes disso, temos então a liturgia e celebrações neste domingo, dia 29 de outubro. É o 30º domingo do tempo comum. Sr. Padre, temos a primeira leitura do livro do Êxodo, que nos garante que Deus não aceita a perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão e de desrespeito pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais débeis. Portanto, Deus não aceita muito daquilo que está a acontecer nesta altura no mundo. Aliás, esta primeira leitura tem uma atualidade imensa. Não. Isto é a prova viva e eficaz de que a palavra de Deus é intemporal. É atual e é sempre atual, não é? Muito bem. Tem uma atualidade imensa. Aliás, aqui estas três classes visadas nesta passagem do livro do Êxodo são o estrangeiro, a viúva e o órfão. É? São algum conjunto de interpelações que, digamos assim, o autor deste livro, digamos assim, inspirado por Deus, certamente profere e transmite aos seus semelhantes, não é? Reparem que estamos no livro do Êxodo. O povo continua a caminhar e a peregrinar rumo à terra prometida, mas contudo esse povo não é totalmente santo, também tem as suas tentações, também tem os seus pecados. E o povo, à medida em que se vai aproximando da terra prometida, vai-se cruzando com alguns povos que já ali se encontravam naquela zona. Uhum. E começam a oprimi-los. Calma. E Deus faz-lhes parar para pensar. Calma. Então estão a oprimir aqueles estrangeiros e vocês já se esqueceram que também estiveram estrangeiros. Verdade. No Egito? Como é que é? Às vezes esquecemos-nos dessas realidades, não é? Só olhamos Calma. Para os outros, temos que olhar para nós. Calma, como é que é, não é? Quando estavas mal, eu libertei-te e vocês acreditaram na minha palavra e vocês puseram-se a caminho. Agora querem vocês próprios a estar a subjugar esses povos, a estar a escravizar, tal e qual como os egípcios fizeram convosco. Como é que é? Calma, calma. Sejam humildes, sejam generosos, sejam fraternos, quer dizer, não é? São essas palavras que certamente... É aquela história do bem para... prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz, não é? Quer dizer, Deus chama a atenção para isso, calma, calma, não te esqueças, tu também és estrangeiro, ou foste estrangeiro, agora não és, mas já foste estrangeiro, portanto, tens que respeitar esses povos, têm culturas e costumes diferentes dos teus. O que não implica que não os evangelizes, sim, evangelizes, mas na docilidade. Exatamente. E não no proselitismo, não na imposição. Uma proposta, não é? É curioso. E depois fala dos órfãos e das viúvas. E é curioso, aqui Deus faz uma ameaça. Se maltratares as viúvas, sabes o que é que te vai acontecer? Vou fazer com que tu te tornes viúvo. E se maltratares os órfãos, vou fazer com que tu te percas o pai e a mãe. Quer dizer, é uma linguagem dura, uma linguagem forte, mas nós percebemos lá no fundo o que é que Deus quer dizer com isso. não faças aos outros aquilo que não queres que os outros façam a ti. É verdade. Muito atual, seu padre. Aliás, muito atual esta leitura do livro do Êxodo, atendendo à situação, porque passamos de forma particular no mundo com duas guerras abertas, entre outros conflitos que também vão sendo notícia. Seu padre, avançamos então para a segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã da cidade grega de Tessalónica, que apesar da hostilidade e da perseguição, aprendeu a percorrer com Cristo e com Paulo o caminho do amor e o do dom da vida. É verdade. Esta comunidade já percebeu como é que deve seguir. Desta fase sim, mas depois lá mais à frente já não vai perceber assim tanto. É verdade. Paulo, quando escreve as suas cartas, independentemente seja para Roma, seja para Tessalónica, seja para Filipos, escreve sempre num sentido de elogiar, mas também no sentido de criticar construtivamente, não é? Nós hoje na igreja perdemos a questão de elogiar. Hoje critica-se muito e elogia-se pouco, mas uma coisa é certa, não é? Nós quando fazemos, não fazemos para nos estarem a agradecer e para nos estarem a elogiar, mas o elogio cai-nos sempre tão bem, não é? O reconhecimento, uma motivação acrescida, é verdade, ainda mais, quer na igreja, quer em qualquer outro setor, não é? Não é? O reconhecimento sabe sempre bem. Olha, um sentimento demasiado humano e pouco divino, eu sei, mas é sempre bom. Sabe bem, não é? Mas é sempre bom. E é assim, somos humanos, Sr. Padre, verdade? É sempre bom. Somos humanos, portanto, quem é humano gosta destas coisas, gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido, não é? É sempre bom, mas olha, a gente olhando para aquilo que foi a vida de Cristo e para aquilo que foi a vida do próprio Paulo, não é? Ele deu amor e só recebeu, ou eles deram amor e só receberam algozes e cruzes e ingratidões. Nós ganhamos sempre mais força e mais coragem para continuarmos a avançar independentemente disso, não é? E isso é o mais importante. E aqui Paulo elogia esta comunidade porquê? Uma comunidade que foi formada em contextos completamente adversos, era judeus por um lado. E porque não esqueçamos que os primeiros cristãos eram considerados uma seita dentro do próprio judaísmo, e os judaizantes, digamos assim, não olhavam com bons olhos para o crescimento desta seita que estava a nascer. Uhum. Não é? Uns comiam o tal corpo de Cristo e o tal sangue de Cristo. Muitos judeus até pensavam, e romanos pensavam, que estes cristãos eram canibais. Meu Deus. É curioso. Era este o contexto dos primeiros séculos da igreja. E muitos cristãos foram torturados com esta premissa, a pensarem que de facto eram canibais e eram animais ferozes. É curioso. Foram degolados, foram crucificados, foram mortos e entregues às feras nos círculos romanos e nos coliseus do império. É curioso. Tudo isto, este povo de Salónica passou por isso. E contudo, apesar da dura provação, a fé foi crescendo, a fé foi amadurecendo. E o elogio que Paulo dá a esta comunidade nesta passagem é isso mesmo. Apesar das tempestades, apesar de estar o mundo todo contra vocês, vocês resistiram. Vocês fizeram com que a palavra que eu transmiti, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Jesus, desse fruto em abundância, não é? É uma bonita carta que São Paulo valoriza verdadeiramente este espírito de unidade e de fraternidade entre todos, não é? Poucos, como diz o outro, mas bons. Mas bons. Unidos, amigos uns dos outros. Aquilo que deveria existir mais nas nossas comunidades cristãs. É verdade. Seu Padre, olhamos então para o Evangelho segundo São Mateus. Este Evangelho diz-nos que toda a revelação de Deus se resume no amor, o amor a Deus, o amor aos irmãos. É verdade. Sem dúvida. Aliás, Jesus Cristo não complica as coisas, antes, pelo contrário, simplifica-as, não é? Temos os 10 mandamentos, não é? Que Deus entregou a Moisés nas chamadas tábuas da lei, as duas tábuas da lei, no cimo do Monte Sinai, do Monte Horeb, né? E que depois foram, digamos assim, o código ou o códex hebreu ou judaico de todo o povo de Israel, até aos dias de hoje. Uhum. Até aos dias de hoje continua a ser a chamada Torá, né? Continua a ser a parte mais importante de todos os escritos judaicos, mas que depois ao longo dos séculos se foram transformando em preceitos. E aqueles 10 mandamentos, que são 10 mandamentos concretos, objetivos, visíveis, foram-se aprofundando e transformaram-se em 600 e tal preceitos, não é? Porque depois, já pouco a pouco, com o crescimento dos estudos da Sagrada Escritura, foram especificando. Uhum. E muitos deles eram só apenas rituais físicos, digamos assim, como o lavar das mãos antes das refeições, etc, etc, que depois Jesus Cristo, curiosamente, no Evangelho vai criticar, não é? Porque só faziam um gesto por fazer e não percebendo o verdadeiro significado dele, não é? É curioso, não é? E que depois Jesus transforma em 600 e tal preceitos no chamado mandamento do amor, ou lei do amor, não é? Amor a Deus e amor aos irmãos, não é? Não podes dizer que amas a Deus se odeias os teus irmãos. E não podes dizer que amas os teus irmãos e odeias a Deus. Ama a Deus como amas a ti mesmo. Ama os teus irmãos como amas a ti mesmo. É simples dizer isto, não é? Aliás, pôr em prática. É simplíssimo nós dizermos isto. É verdade. E até é bastante óbvio. Mas depois na prática é duro. É exigente, não é? Porque nem sempre nós procedemos assim. Né? Nem sempre nós somos capazes de ver no outro algo mais importante que nós mesmos, ou igual a nós. Nem sempre, né? É verdade. Seu Pá, estamos então a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança desta sexta-feira, um programa que repomos no domingo, dia 29 de outubro. Temos uma sugestão musical para partilhar com quem nos acompanha. Quer falar-nos sobre a sua escolha? Trago mais uma vez o Sting, que é um dos meus cantores preferidos. O tema é Frágil, não é? Portanto, e fala precisamente da nossa condição humana, que é débil, que é limitada. Foi um grande êxito no ano de 1991 e convidava, de facto, os nossos irmãos a escutarem, não é? Vamos então ouvir este tema proposto pelo seu padre Pedro Simões. Já regressamos. E assim que terminamos este nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, com o seu padre Pedro Simões, este tema de Sting, a fechar então a edição de hoje. Seu padre, muito obrigada por ter estado comigo aqui na Rádio Boa Nova, a partilharmos palavras de esperança. Essa é a nossa missão em cada programa. Muito obrigado eu por mais esta oportunidade e um santo fim de semana para todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam durante este tempo. Ficamos por aqui, nós regressamos na próxima semana com mais uma edição das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.